impossível é pra quem não tem um sonho, que não crê que pela fé tudo é capaz. Inalcançável é pra quem não tem o dom de transformar desejo em pontes pra chegar. Pra vida eu sou mais eu, diga pro alvo e vou eu, deixa veloz nas mãos de Deus, vai em frente o mundo é seu, pois é a fé que faz o herói, olha pra dentro de você, só realiza quem constrói. A gente nasce pra vencer. Imbatível é quem faz de cada luta um degrau pra fortalezas alcançar. Invencível nem pensa em desistir, faz dos espinhos trampolins pra chegar lá. Diga pra vida, eu sou mais eu, diga pro alvo e vou eu, fecha veloz nas mãos de Deus, vai em frente o mundo. Dentro de você só realiza quem constrói. A gente nasce pra vencer. O pódio é sim o teu lugar. Mira no alvo então. Diga pro alvo e vou eu, flecha veloz nas mãos de Deus, vai em frente o mundo é seu. Pois é a fé que faz herói, olha pra dentro de você, só realiza quem constrói. A gente nasce pra vencer.